Latinoamérica, África. Latinoamérica, África. Latinoamérica, África. Latinoamérica, África. Latinoamérica, África. Latinoamérica, África. África, América Latina, meu lar. Força ao nosso povo, muita fé pra caminhar. Terceiro mundo tem favela e tem perifa. E nossa cultura popular tempera a vida. Mas tá muito difícil de viver em paz. Polícia tá matando nosso povo pra carai. Mudança vai vir, talvez vai demorar. Mas quem vai seguir os princípios até lá? Quem não se vender, viverá. E quem dá mau exemplo, um dia pagará. Quem não se vender, viverá. E quem dá mau exemplo, um dia pagará. Latinoamérica, África. Latinoamérica, África. Latinoamérica, África. Latinoamérica.